vai ser puta, sempre vai ser puta. Sua filha da puta, então pega a visão. Meu bonde te contou, cada dente machuca. Tô sempre com chupa, cheia de tesão. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega. Platinado. Agora, os CDs no canal oficial DJ Murilo Mix de Arapixi. Deixe seu like, se inscreva-se e ative as notificações. É o Murilo Mix, porra! Sozinho, pensando em você. Ai, meu Deus, te escondo.

jeans eu vou comprar na Fortaleza. Cassiane Batidão do Melody. Sucesso. É DJ Melody, um exemplo de DJ mulher no Pará. CDs na região. Ei, DJ, ela quer um pix, mano. Ah, moleque! Manda 007. Tempo perdido, prato desfeito, foi um rolê que não rolou, sinto que não foi amor, foi só transa, beijo e passou. Pra começar, não vou deixar, você quer me humilhar. Agora diz que é ilusão, engano do seu coração. Que yeah. Bota o capacete que lá vem Tetrada. Banda 007. É o DJ Murilo Mix que tá tocando. Mas não, para de zoar com meu coração. Inscreva-se e ative as notificações. Rebeca Lindsay. Ela quer um pix, mano. Amizade, não tem amizade. que as verdadeiras amizades o tempo levou. E eu não acreditei, não dei valor quando o amor me alertou. Então você diz que homem casado não tem amizade, com homem solteiro. Não, não pode, não. Não, não pode destruir as nossas alianças. E o lance passageiro foi no coração, direto no coração. Eu sei que tu vais crescer. Ei, DJ, ela quer um pix, mano. Felicidade é ser livre, independência é liberdade. Ela só quer paz, e ela só quer paz. Novinha, eu quero te ver na frente, pode dançar, vem curtir com a gente. Novinha, eu quero te ver na frente, pode dançar, vem curtir com a gente. Pode dançar, pode fazer, a gata quer jogar. Madruga, vive de forte, a gata quer jogar. Malucão, o DJ tá malucão, fazendo sinal com a mão, pra morena, pra Wivinha, pra... Giovanni. O DJ tá malucão, o DJ tá malucão, o DJ tá malucão, fazendo sinal com a mão, pra morena, pra uivinha, pra loira do cabelão, pra morena, pra uivinha. DJ Murilo Luiz, esse é o nome da emoção. Que machuca.